varal do irmão. Os homens não me botam a mão. Eu sou moleque doidentão. Se liga aí no pancadão. Batida forte, treme o chão. De boné e bermudão. Luz, câmera e ação. Filma, filma, olha eu aqui, olha eu. Tô aqui, na rueira, maluco, e pode me seguir. Bem longe dos botoqueiros, junto com meus companheiros, os irmãos verdadeiros. Sou WT maloqueiro. Sou do bem, bem, bem, bem. Sem dever nada a ninguém. As donas comigo vem. Atitude é pra quem tem. Sei que às vezes você pensa que eu sou mal. E tem medo de um dia eu pular no seu quintal. É, mas não é desse jeito não. É só pura impressão. Só a cara de ladrão. Não vem me tirar grandão. Eu não sou diferente de ninguém. Estilo de vida eu sei que cada um tem. Os maloqueiros. Não dá mole mesmo. Te cobra na cara dura se você tá devendo. No sobe e desce da quebra. Se vacilar na favela, a morte vem e te pega. É esse o preço da guerra. Mas também sem diversão, sem esporte, cultura, educação. Assim é nossa cidade. Nome de Santo Lei do Cão. Somos tirados de tempo, até chamados de loucos. Querem calar nossa boca, silenciar o meu povo. Só a voz pode me calar. Os maloqueiros vai falar. É só o meu CD tocar. A favela vou representar. Sei que coragem eu tenho demais. Vem ver periferia sem paz. Assim não quero mais. Não dá nada. Traz mais uma cerveja. Os maloqueiros, bico seco é muito paia. Então enche a mesa de rocha. Já cansei de pagar SAP. O sistema é que se exploda. A minha parte eu faço. Faço. Os maloqueiros. Maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro, os maloqueiro. Só tem maloqueiro, suburbanos pode crer. É só um de moleque doido e faz playboy correr. O rap é compromisso e nunca vai morrer. As BPMs bate forte e faz o chão tremer. Aí burguesia vaza, não vem criticar, não embaça. Isso aqui é periferia, se liga na fita e respeite as caras. A rima é cruel, escrita no papel, que fala do puro amargo do fel. Lenda suburbana direto do céu, no puro veneno igual cascavel. Só lamentamos pra playboy, não damos estia. Só tem maluco lombrado da periferia. Guerreiros unidos não serão vencidos, não vamos perder a batalha. É trilha sonora, é rap pesado, aqui é som de quebrada. A união faz a força, véi, pode acreditar. Aqui a barca é forte e nunca vai afundar. Moleque doido, atitude feminina, lenda suburbana. É só os maloqueiros, véi.